Portal do Arrocha, Léo Ferreira, pra vocês. Quebrei o celular porque vi a sua foto. Eu sei, tô me iludindo. Se ela me chama, sei que vou. Só que onde há amor, sabe como é fazer qualquer loucura por causa dessa mulher. Princesinha, não posso te perder. Melhor sofrer contigo que sofrer sem ter você. Minha princesinha, tudo que eu sempre quis. Eu sei que sou traído, mas é assim que sou feliz. Dizem que ela me trai, mas o que eu posso fazer? Pior que dividir é de nunca mais se ter. Quando penso em brigar, ela me joga na cama. Diz que sou o homem dela, ainda dizendo eu sempre quis. Eu sei que sou traído, mas é assim que sou feliz. Minha princesinha, não posso te perder. Melhor sofrer contigo que sofrer sem ter você. Eu sei que sou traído, mas é assim.